da PAC, Luciane, para a gente. Vocês agora, inclusive, vão ter eleição da nova diretoria, não é? Sim. Mas relembra para a gente aí, dar uma resumida nesse trabalho da PAC. Olha, a PAC, ela nasceu aqui no nosso município no ano passado e nós pretendemos, é claro, nos próximos meses, implantar a sede, para que nós possamos trabalhar com as mulheres que hoje estão dentro lá do Centro de Ressocialização, de Reintegração Social, chamado CRESF, junto com a cadeia pública, com as mulheres do semiaberto. Essas mulheres, então, elas não ficarão mais naquela unidade e elas virão morar nesta casa. Nesta casa, ela vai ter uma estrutura diferenciada da unidade prisional, na qual ela vai poder conviver com as demais no domínio comum, mas podendo ter a liberdade de fazer um curso, sair durante o dia todo para estudar, para trabalhar. Ela vai ser assistida por uma equipe. Então, assim, é um avanço na própria execução penal. Então, é isso que a PAC pretende e é isso que nós agora, com o Alexandre assumindo agora no dia 24, nós passamos essa administração cuidando de toda a documentação, porque eu vou te dizer, é muita burocracia. Por quê? Porque nós vamos trabalhar como se nós fôssemos uma unidade prisional. Então, tudo isso tem que ser feito em cima dos moldes da legislação de execução penal. E como que é esse... Você está falando agora quem assume, Alexandre Calisto, né, doutora Alexandre Calisto. Como é que é esse trabalho, assim, como se fosse uma unidade prisional? De que maneira funciona isso? Na verdade, nós vamos assumir aquilo que nós chamamos de munos públicos. Nós assumimos uma função voluntária, mas que nós trabalhamos em função do Estado. Então, essa coordenação, ela vai ser uma administração formada apenas por voluntários, todos nós, como presidente, direção total e também o seu conselho deliberativo, nós somos voluntários. E nós teremos uma equipe que será contratada. É essa equipe que nós vamos gerenciar e que irá cuidar das pessoas que vão estar, então, assistidas pela PAC e morando nessa sede. Na verdade, o que vocês pretendem, essas presas que estão no semiaberto, é começar a inseri-las aos poucos à sociedade, né? Porque a gente imagina assim, que a pessoa quando sai de lá, às vezes não tem um familiar aqui em Foz do Iguaçu, ou mesmo quando tem realmente aquele preconceito todo, se ela sai, a hora que as portas se abrem, ela vai para a rua, ela deve pensar, o que eu vou fazer agora, para onde, o que eu faço da minha vida, como é que as pessoas vão me encarar, e esse trabalho que vocês têm lá, de ir reintegrando aos poucos, né, a detenta, né, esse detento que está no regime semiaberto. Né? A esperança que nós temos com essa implantação da PAC em Foz, é que nós consigamos, ao longo dos próximos meses, dar àquela mulher que hoje está dentro de uma unidade, que o filho, quando vai até lá, ele também se torna um pouco preso, porque não tem lá um lugar adequado, não vai ter um parquinho, não tem uma brinquedolândia, não tem nada. Então, na PAC terá. Então, terá um espaço que ele vai se sentir como se tivesse indo visitar a mãe e não sendo novamente prisionado com ela. Então, a PAC, ela tem um caráter de ressocialização totalmente voltado a colocar essa mulher novamente em contato com a família, com o trabalho e com a educação. Então, ela vai estudar, vai trabalhar e vai ter renovamento o retorno do convívio com a família. Então, a PAC é realmente um trabalho muito bacana, que tem esse interesse de trazer também a família de volta. Porque nós hoje sentimos uma dificuldade muito grande de ter essa família de volta, principalmente com as mulheres. Olha, eu vou te dizer aqui, nós temos hoje quase 300 mulheres presas. Nós temos hoje quase 3 mil homens presos. As mulheres não abandonam aqueles 3 mil homens. Os homens dificilmente acompanham aquela mulher presa. Então, elas estão abandonadas pela família. Muitas vezes, ela não tem quem traga os filhos para ver. Então, é isso que a gente quer, através dos assistentes social, do psicólogo, retomar essa caminhada dessa mulher e fazer com que ela tenha possibilidades de regresso saudável, para que ela não volte mais a delinquir. E eu digo para você, a reincidência entre as mulheres é mínima, porque a gente consegue, com muita dificuldade, claro, mas a gente consegue inserir ela com mais facilidade no mercado. Como é que vocês analisam isso, né? Até um preconceito contra a mulher. Quer dizer, o homem, ele está lá, ele pode ter toda assistência, a família vai visitar, muitos ainda acabam sendo, passam por vítima, não, coitado, ela está preso, errou, porque são circunstâncias e tal. Agora, a mulher, não, ela está lá dentro, ela já começa ali, já, a discriminação já começa pela começa própria ali. Família, começa ali mesmo, né? Na verdade... Uma redundância até a gente falar, né? Mas é isso mesmo. O que acontece é que o homem não acompanha a mulher. Ele, infelizmente, ele vai formar uma nova família, vai buscar novos laços. A dificuldade de visitar a mulher toda semana, de fazer aquelas revistas íntimas, que realmente é bastante constrangedoras. Então, tudo isso afasta o homem da visita. Então, quem a gente observa naquelas filas enormes do sábado são as mães das presas, as irmãs, às vezes até um irmão, mas dificilmente nós encontramos um marido ali. Isso não quer dizer que não existam as exceções, aqueles maridos que acompanham. Mas, como você falou, são exceções, né? São exceções mesmo. E esse trabalho lá na PAC, nessa casa, né? Como é que é a estrutura? Tem ali também uma questão de segurança? Vocês vão ter, tem esse monitoramento também? Porque, quer ou não, elas ainda são apenadas, né? Estão no regime semiaberto, mas cumprindo pena. Tem também todo esse cuidado? Toda a estrutura da casa, ela é aquilo que a gente chama de segurança mínima, mas tem a segurança. Ela vai ter as grades, mas ela não vai viver atrás das grades. Ela vai ter uma grade de proteção externa. Ali dentro ela vai ter um convívio social, ela vai cuidar do seu espaço, ela vai produzir a própria comida, ela vai poder fazer com que aquele contato com as outras presas, o convívio também seja muito melhorado. Chegou agora aqui também o doutor Alexandre Calis, também vai ver, por favor, você já é de casa, eu já falei para a nossa produtora, quando ele chegar, ele é de casa, ele já pode chegar no meio da entrevista. Chuva no caminho, doutor Alexandre? Muito ficar? Quente, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, deixar você tomar um ar aí, enquanto a gente tomar um fôlego, né? Enquanto a gente conversa aqui com a Luciane. Então, você estava me dizendo, né? Que eles requerem assim, uma questão de segurança, a estrutura é mínima, né? O pessoal para trabalhar também, elas são poucos, não tem toda a assistência que vocês precisariam, né? Assistência psicológica, assistência médica, como é que é, como que funciona? Na verdade, a PAC ela vai ser assistida como uma unidade prisional. Lá ela vai ter uma equipe mínima, formada pelo assistente social, pelo psicólogo, também nós teremos lá um pedagogo e um gerente que vai ser como se fosse um chefe de segurança. E é ele que vai cuidar dessas pessoas. Então, lá nós trabalhamos com faltas, então tudo que é feito, se for positivo, ela ganha as estrelinhas, se não fizer, ela ganha as faltas. Então, assim, todo mundo que sabe quando trabalha no regime fechado, sabe que se ela cometer uma falta, ela vai ter penalidade. Então, ela começa a amadurecer com a responsabilidade. E a PAC, ela vai ter muita liberdade. Se ela souber trabalhar essa liberdade, ela vai poder ficar o dia todo fazendo trabalhos externos, estudando, trabalhando, tendo às vezes até o convívio com a própria família e à noite regressando só para dormir e a ter o acompanhamento dessas atividades que ela tem ali dentro da casa. Então, assim, a PAC é um avanço no sistema prisional que traz, com certeza, esse caráter de ressocialização. Como é que surgiu esse trabalho da PAC, Luciane? Ela surgiu em 1972, em Minas Gerais. Na verdade, ainda em São Paulo, ela foi levada depois a Minas Gerais e hoje ela já está em 15 países. E Minas Gerais, ela tem mais de 70 PACs. Então, assim, nós estamos apenas dando um primeiro passo, que foi a abertura em Barracão, aqui no estado do Paraná, que é a nossa primeira, que é o piloto, e agora com essa que vai abrir aqui, então, que a gente já tem toda a documentação, quase toda a documentação em mãos, para fechar o convênio com o estado, para abrir a nossa casa aqui em Foz do Iguaçu. Dá para a gente falar, então, que o Brasil foi precursor, então, nesse trabalho. No sistema de APAC, todo mundo vem buscar. Tanto que aqui o nosso país vizinho, o Paraguai, está mudando a legislação, a gente está apoiando aí, ajudando na execução penal deles, nas alterações, para que eles possam também implantar as APACs no país vizinho. Certo. As presas, então, têm que só estar no regime aberto para poder usufruir desse benefício. Regime semiaberto para poder usufruir. Desse direito de vir morar na nossa casa, que se tudo der certo, aí até no mês de junho e julho estaremos abrindo. A doutora Alexandre Carliço deve assumir agora a presidência da PAC, né, nos próximos, essa semana, né, dia 24, na sexta-feira, vocês têm eleição. E a doutora Alexandre Carliço já trabalha junto com o patronato. Dá para a gente, tem alguma ligação com o patronato? Sim, o patronato, ele recebe o egresso, os seus familiares, aquelas pessoas que realmente necessitam e estão vinculadas à assistência social também do município. E tem tudo a ver com aquela semiaberto que já está na preparação, né, para a inserção na sociedade. E é interessante, né, que esse sistema paquiano, as próprias presas lá já estão numa expectativa, então vai haver uma disciplina, olha, eu digo assim, vai ser uma revolução a nível, né, de cumprimento de pena, principalmente para as femininas, né? Então, nesse primeiro momento, e nós acreditamos, a gente tem certeza, que posteriormente a PAC feminina sendo um sucesso, é inevitável a masculina. Então, nossa visão realmente é que daqui um tempo nós já tenhamos aí as duas unidades, já masculina e feminina, para Foz do Iguaçu. E o interessante é isso, né? Como a senhora falou, né, doutora Alexandre, que só o fato de saber que elas vão ter esse benefício, né, Luciano, você que acompanha essas mulheres, já é um incentivo, não vou me comportar bem aqui, e principalmente também para que não haja reincidência também, né, tem que ter esse bom comportamento, até porque para elas poderem usufruir do regime semiaberto, tem que ter todo um processo dentro da unidade e durante o período que ela cumpre a pena. E elas, né? Elas têm aquelas portarias, e é interessante assim, que elas poderiam estar lá ficando com a sua família, então já procura a doutora Luciana, quando vai sair a PAC? Então, assim, eles estão realmente assim, esperando, é um tratamento diferenciado, mais humano, né? A dignidade vai ser acima de tudo, você vai trazer a questão da religiosidade, que é importante na PAC, então nós vamos ter aí princípios que vão nortear o sistema paquiano e eu tenho, né, a convicção que realmente vai valer a pena, né, todo esse esforço. E esse apoio psicológico, apoio religioso, a gente vê que a gente acompanha muito esse pessoal assim, que está detendo, e como eles buscam esse apoio, principalmente religioso, nessa hora de aperto, a hora que a coisa pega mesmo lá dentro, né? Como o pessoal fala, lá é onde o filho chora e a mãe não vê, é onde eles têm que se apegar a alguma coisa. E é por isso que nós, né, igual sociedade, devemos estar propiciando isso. Porque se nós não estivermos ali com essa palavra lá, com o nosso apoio psicológico, quem que vai estar doutrinando esse indivíduo? É o mundo do crime. Então, a gente precisa realmente se fazer presente enquanto Estado, enquanto município, né? O patronato aí está sendo assim, um exemplo, né? Como hoje mesmo, assim, quantos pais, né? Hoje eu conversei assim, com vários pais, familiares, tudo. Ah, como meu filho participa, meu filho vai sair de lá, como que eu faço? Depois eu já vou levar o pessoal do fórum, eu estou com várias fichas já, né, inscrições, todo o pessoal querendo fazer os cursos, querendo participar. Então, você vê, o patronato com, né, pouco tempo de vida, né, que a gente pode, assim, você já tem assim, uma credibilidade, as pessoas realmente estão acreditando e ele está dando uma resposta. Né? Nós já temos aí as turmas que se formaram, as pessoas inseridas no mercado de trabalho e as empresas buscando. Né? Então, aí, junto com a Luciana, a gente tem visitado as empresas. Nós temos, assim, ó, a recepção está sendo diferente mesmo. A gente só tem a agradecer a comunidade Foz, vocês aí, sempre divulgando nosso trabalho. Eu sempre gosto de lembrar que esse trabalho que o doutor Alexandre Calisto faz, agora tem o patronato, uma coisa já estabelecida. Mas há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, sim, ele já fazia... Nós já estamos indo para 14 anos. Exatamente, 14 anos. E eu lembro que eu estava à frente de uma outra empresa na época e ele me apresentou a ideia, eu fui na direção que era em São Paulo, olha, vamos apoiar, porque era na época dos canteiros, olha, o pessoal vem aqui, não, mas não é perigoso, não, mas eles têm toda assistência e tal, e ele disponibilizou lá um ex-detento lá para fazer o canteiro da empresa, e foi um trabalho que durou um certo tempo assim. Então, quer dizer que é uma coisa muito, é um trabalho muito louvável, que imagino quantas pessoas, né, já estão sendo, foram beneficiadas. Não, eu e a doutora Luciana, a gente já tem um tempo, agora, igual eu brinco com as pessoas, você saiu lá da direção, agora eu progredi de regime, agora eu já estou também no regime mais. É verdade, no regime, já saiu do semiaberto, já está na, já podemos dizer que é o regime aberto. No aberto, assim, então. O interessante é a gente ver que a nossa cidade, com todos os problemas que ela tem, e a gente vê que nós precisamos buscar alternativa. E o patronato, e também a PAC, e também o Conselho da Comunidade, vem demonstrando que o trabalho que está sendo feito na execução, ou seja, a partir do momento que ele sai daquela unidade, está sendo bem feito. É, muito me lembra os trabalhos que vêm sendo feitos no Canadá, nos Estados Unidos, onde o preso tem, que sai da unidade, tem o acompanhamento e o direcionamento imediato para as empresas. Então, ele tem que estar vinculado em alguma coisa para poder sair. Nós estamos andando a passos lentos para chegar, quem sabe, aí daqui uns 5, 6 anos, nesse nível. Por quê? Porque a ideia é que as empresas entendam o benefício que ela tem através dos encargos, para a contratação dessa pessoa e também o benefício da responsabilidade social desta empresa com a própria sociedade e com a própria baixa da criminalidade que ele tanto reclama, que ele tem medo de entrar com o carro dele, ele tem medo de chegar em casa, ele tem medo de ser assaltado. Tudo isso, a partir de uma nova visão, de um novo conceito, pode ser feito. Então, assim, nós temos muita esperança. E eu digo assim, nós temos filhos pequenos, temos sobrinhos, afilhados, todas essas pessoas que vivem ao redor da gente e que a gente espera um mundo melhor para ele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Muitos só sabem reclamar, só sabem dizer que não está certo, porque fugas e isso, preso bom é preso morto, mas não é por aí. Na verdade, essa pessoa está presa hoje, amanhã ela vai estar liberada. E o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos dar a ela uma oportunidade ou vamos colocá-la novamente numa situação onde ela vai ser levada a novo delito? É essa a questão que nós temos que fazer. É porque justamente, como você estava falando, Luciane, as pessoas reclamam, acho que é o papel de toda a sociedade, de cada um, de cada empresário, né, da minha colaboração como iguaçuense, né, de cada morador aqui da cidade, não ficar esperando só pelos órgãos públicos, cada um fazendo a sua parte. Né, a APAC, hoje vocês é uma iniciativa de voluntários, uma iniciativa privada, né, não tem ligação com o governo, né, o patronato é diferente, mas ainda assim teve que começar uma iniciativa de alguém totalmente privada e não do governo. Você fica esperando e reclamando, como se falar, a segurança no município está complicada, assim como em outras cidades, mas se cada um fizer a sua parte, ajudar em prol do município, ao invés de criticarmos, né, como você falou, criticarmos as fugas, é claro que tem que haver mais segurança. Trabalhar, lógico, claro, a gente entende isso. Mas se cada um fizer a sua parte, cada empresário fizer a sua parte, acolhendo esse egresso, né, que tem todo um respaldo do patronato, todo um respaldo do município, né, auxiliando lá, não sei se vocês vivem de doações, como é que vocês fazem com relação à PAC, mas tendo uma maneira de acolher essa detenta em regime semiaberto, depois reinseri-la também na sociedade, eu creio que nós podemos fazer uma Foz do Iguaçu melhor. Nossa esperança, eu sou iguaçuense, nasci nessa cidade. Nós amamos essa cidade. Então, o que a gente espera para ela? Nós esperamos o melhor. Então, cada um daqui, e olha que nós temos uma equipe de mais de 40 pessoas. Então, o Alexandre e eu, nós iniciamos, durante 10 anos fomos voluntários. Mais, né? 12 anos, Alexandre. Sendo voluntário dessa causa. Depois é que houve uma contratação agora com o patronato. É claro, hoje nós trabalhamos para o governo, então as pessoas nos olham um pouquinho diferente. Mas isso não quer dizer que a gente perdeu a esperança de construir uma sociedade mais justa, mais solidária, feita com pessoas honestas, dignas. Para isso a gente tem que oportunizar. A oportunidade, ela se dá mediante estas alternativas. E a PAC é realmente um caminho. Porque essa mulher inserida, ela vai ajudar a família dela, vai dizer, olha, meu filho, não vá mais por esse caminho. E eu tenho certeza que todo esse caminho muda, sabe? Agora, se nós não oportunizarmos, ela será mais uma a levar o filho para buscar lá muamba no Paraguai, ou puxar sei lá o quê. Exatamente por isso. Porque ela não tem oportunidade. Ela tem um estigma, aquele testa na cabeça dizendo assim, ex-detento. E é isso que nós temos que quebrar. São os estigmas, são as dificuldades que têm que ser tiradas. E é isso que a gente espera essa nova administração com o Alexandre, com o Tassiano, jovens que querem realmente fazer uma diferença aqui no nosso município. Bom, a eleição acontece na sexta-feira, mas você já está trabalhando, né? Já, é só a posse. O Alexandre é só a posse, porque ele já emenda um trabalho no outro. O Tassiano também, já imagino que já esteja trabalhando também. Até parabenizo por um rapaz tão jovem, né? Tão bonito, novinho e já integrado, engajado aí nessas questões sociais. Parabéns. Bom, algum recado final então, para a sociedade que dê esse apoio para a PAC? Nós queremos agradecer e convocar, né, realmente a sociedade para participar, vir conhecer realmente o que é e com certeza, né, vai ver que realmente é uma oportunidade diferenciada, né, de inserção desse público aí que necessita, né, dispensar um tratamento mais humano, digno, e que realmente a gente, né, tem a convicção e a certeza que este é o caminho. Tem alguma previsão, Luciane, dessa inauguração, de ser disponibilizada? Sim, com a posse dessa nova diretoria, nós já temos uma viagem agendada a Curitiba para fechar a última documentação. Então, a gente espera aí que no próximo mês a gente já comece a discutir local para implantar a casa. Certo, então agradeço muito a participação de vocês, deixamos nosso microfone sempre aberto, quando a casa estiver pronta já nos avisem para que a gente possa acompanhar de perto também, né, mostrar o trabalho que vocês realizam lá dentro, acompanhar essas mulheres também. Com relação ao patronato também, mais uma vez parabenizar vocês, né, esse trabalho bacana que vocês vêm fazendo, e eu sei que vem muito trabalho para vocês aí pela frente. Bastante. Né? Nós é que agradecemos a vocês da CBN e também a todos os ouvintes que trocaram conosco esse momento de reflexão aí. Tá certo, eu conversei então com a Luciane Ferreira, a Luciane até a sexta-feira, até amanhã, ainda é presidente da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado aqui em Foz do Iguaçu. A partir de sexta-feira assume então o doutor Alexandre Calisto. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais em cbnfoz.com.br. Agora vamos abrir espaço para o repórter CBN.